Papá Romeu, Romeu, Romeu Gomes, bom dia, contato com a Leandro da Colagem, sobre mantenha, nível de voo 140, passando 2000 pés agora, vou ir direto ao Coral. Direto ao Coral, Romeu Gomes, obrigado. Ainda está mantendo sobrevoo aqui sobre a Enrimar. Mais uns 2 minutos. Tem reporte controlado na Enrimar. Reportar na Golf. Salvador, muito bom dia, gol 1909, ponte Saladão, 0. Zero 5, a linha decolada 1-0, ventou no mais 0 graus, como 0 na. Sim, a linha e decolada 1-0, gol 1-0. Livre. 5975, bom dia, sem identificação, desse nível de voo 050, voo direto e SAP para interceptar a chegada na área. 5 decoladas 3-3, chama controle 1-9 decimal 8, bom voo. 9-8, bom dia. Olhe, Salvador, eu vou 1-0-9-5. Voo 1-0-9-5, contato radar da colagem, sobre o nível de voo 360, após passar 2000 pés autorizado, voo da Celeste. Afirmativa, após 2000 autorizado, alerta para 360, voo 1-0-9-5. Thank you. 2199, sendo identificação, desse nível de voo 050 via chegada na área. 050 via voo 2199. Rio 5975, livre desse da 2000 pés, ajustado na 095. 2000, 095, posição de voadora? Aguarde. Feminismo 1-0? Isso, 1-0. Tente se manter 1-0, o Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf. 5975 autorizado, voa, dona. Direto, dona, libera a velocidade? Linda resistência, Rio 5975. Contra 859, bom dia, sem identificação, autorizado para descida 4.000 pés, ajustado 1-0-1-5, reposte para terno de desvio na cruz de pelo. Gol 2199, vai na cruz de TAP. Oi, TAP 2199. Controle azul 2796, necessidade de desvio à direita na rota. Azul 2796, livre de desvio, já pode quando na proa de Conde. 20 milhas para evitar a formação. Ativo livre de desvios, apostando na proa de Conde. Graças vai reportar, 2791. 5975, autorizado, assinado pelo elemento LS X-Ray. Pista 10, retraste o localizador. Sente autoridade LS X-Ray, o 0, retraste o localizador. 2199, desça 3, no 6, estado 1, 0, 1, 5. 3, 0, 0, 5, vou 2, 0, 1. Confirme quantas milhas na terra, de desvio? Eu preciso de mais 15 milhas nessa proa aqui ainda. Agora proa 105. Frente 105 milhas, copiado. Nós vamos 95, chamei 6120, caso negativo, na 288. 260288, bom dia. Sete nove meia, pode vir, autorizado voar na proa de Aracaju, reporte para a terra de desvio. Após desvio de Aracaju, vai reportar no terra, nós, o 2796. Localizador, Rio 5975. Rio 5975, completo de emissor em 18, decimal 95. 6895, grato pela colaboração. Autorizo 999, desça 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, pista 10, reposta no custo do localizador. Livre das restrições de altitude, TAP. 2000, repassa na estabilidade, boa 2099. Salvador, Rio 5975, final ILS 10. Rio 5975, Torre Salvador, avistado, ajuste 1015, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 119. Teve pouso, pista 10, Rio 5975. Eco Papa Serra, reposta Texway Oscar. 2796, restritor visível, vamos na Proia Aracaju. Sim, Charlie 2796. Você mantém a distância? Ainda afirmativa, agora vou direcionar a Aracaju. Beleza. Romeu Golf, serviço da terminado passando. Coral Charlie Controle, Léo Zen 120, décima 1. Autorizado ingresso no 735, reporte a linha de pronto, cabeceira no 7. Sul 975, solo 45, livre à direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Corrigindo, 121, décima 9. 219, 975. Sub mantém nível de voo no 7-0, registrada terminada, agora 9 milhas sul-sudoeste de Conde, chame controle, era caseiro na 2-0, decimal 3. 2-0-3, obrigado. Prefeito 59, 32 mil pés, autorizado o final do protegimento LF, prefeito, está 10, reposto localizador. Lua 2199, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 2199, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 2199. Lua 2199, ajuste no 015, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Bora, dando 2199. A Serra decolou aos 48, chame controle Salvador, 119, décima 8. 1198, é do Papa Serra, bom dia. Yeah. Controle Salvador, bom dia, Papapapai com Papa Serra, decolado, perfil Arbor. Papapapai com Papa Serra, contato da decolagem, se ele mantém a nível de voo 220, após 2000, autorizado, vai na Cruz Elefa. Após 2000, para onde Elefa, é com Papa Serra. Cidade de pouso, interior de São Paulo? Negativo, é Serradão da Lima Eco e Rio de Contas, Bahia. voo 2199, solo 50, livre à direita, chame solo Salvador, 121.9. 129, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3859. Estabilizado, final da 10. TAM 3859, 2 Salvador, ajuste 10, 15, avistado, pouso autorizado, destino 0. Vento 180 graus, 129. Autorizado, pouso, pista 10, TAM 3859, 10, está se refeitando desvios, confirme. Papapá, é que está se refeitando desvios? Prossiga, é que está passeando. Exato, vamos para o Zeleca. Pro Zeleca, é que está confirme, o que está passeando, confirme para o ideal para o destino. Para o destino seria radial 281 do BLR Salvador, senhora. Sim, se mantenha a 3 Eleva, o Eco Papa Cé. A de Eleva do Papa Cé. Papa Cé é autorizado pelo centro já direto do destino. Solo 3859, solo 55, liga direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. 219, obrigado, senhor. Recurso November, fax autorizado, reporte na Papada. Eco do Lula Weber, autorizado ingresso no 735, reporte aliado e pronto, cabeceira no 7. Lênia 311, identifique, viu chegada bom, se disse mantenha 4.000 pés. Então, é com o Zulu na venda, autorizado a decolar, pista 17, vento 180 graus, 109. Decolou aos 1100 no farol de Itapuã, chame o controle Salvador 119.8. No farol de Itapuã, chama o controle Salvador 119.8, é controle 9. dia, Papa Tango, Eco Zulu Novembro, decolado no 7. Eco Zulu Novembro, no meu pé, escolhedor, chama escuta permanente do controle. No meu pé, escolhedor, axé, se possível, solicito, senhora, para a magnética 2 ou no 5, a magnética direta para o destino. Afirmativo, para Porto Seguro, Eco Zulu Novembro, autorizado direto de China, em atenção, nível de voo 085. 085 na 2 ou no 5, muito grato, Eco Zulu Novembro. 3179, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 119. Autorizado, alinhar e decolar, 10, 3179. Pista na 26.0, alterna 128.8. 1260, 1288, leve para passear. Voo 2171, na oficina de identificação dessa via chegada a Banff até o nível de voo 050. Altímetro 10 no 5. Identificou, via Banff, então 050, medicina, 2171. Então 3179, decolou 03, chame controle Salvador, 119, décima 8. 198, bom dia, então 3179. Bom dia. Salvador, bom dia, então 3179, decolar. 3179, contato radar. Suba e mantenha nível de voo 320, após 2000 pés de voo Ileda. Lado 320, após 2000, direto de Leda, né? 3179. Lerma 311, tem condições de voar do interceptar o localizador por meios próprios? Afirma, Lerma 309. Gente, autorizado Duna, desse mantenha 3 mil pés, ajuste de altímetro na 0 no 5, informe estabilizado na final ILS X-ray pistola 0. Bem, Duna, descendo para 3 mil, ajuste de altímetro na 0 no 5, informará estabilizado. Lerma 309. Azul 9170, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 12 Jorge. Azul 170, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Azul 9170, decolou 08, chame controle, Salvador, 119, décimo 8. 19, 19170, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 9170, Nabel. Azul 9170, contato radar, suba e mantenha nível de voo 320 após 2000 pés, voe Leda. Sobe 320 após 2000, direto Leda, Azul 9170. Ou 2171, não desça via para 4 mil pés. Via 4 mil, 2171. Oxalém 6191, não desça e mantenha 2 mil pés. De forma estabilizada no final do procedimento ILE 7V. Oxalém 2000, vai ser mais estabilizada, Oxalém 6191. 131179, chame centro Recife, no 25, décima 1, alterna 1, 26, décima 0. Estabilizada, cenário 6391. Cenário 6391, Torre Salvador 1183995. 2895, cenário 6391. Bol 2171, autorizado 2000 pés, LS X-ray, pista no zero, informe estabilizado. Autorizado 2000, LS X-ray, reforço estabilizado, 2171. 1016, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 180 graus, 119. Autorizado pouso, pistão no zero, ajuste no zero no meio, cenário 6391. Cenário 6391, confirme a velocidade indicada. 145. Grato. Azul 9170, chame centro Recife, 1251, alterna 126, decimal 0. Recife 251, negativo 260, azul 9170. Estabilizado LS, voo no 2171. Voo 2171, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, 2171. Salvador, voa 2171, final ideia 72-0, vai passar o externo agora. Voa 2171, ajuste no 0 ou no 6, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, confirme a velocidade indicada. Indicado 180 nós, o 2171. Voa 2171, grato, ciente. Aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 2171. Celé 631, solo 16, livre à direita, chame solo Salvador, 121, décima 9. Vai livrar, chama 219, Celé 631. O 2171, avistado, uso autorizado, pista no zero. Vento 180 graus, 119. Livre pouso, pista no zero, igual 2171. Salvador 3304, ponto 04. Salvador 3304, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, Salvador 3304. O 2171, solo 19, livre à direita, chame solo Salvador, 121, décimo 9. Direita 219, 2171, obrigado. Autorizado, decolar pista no zero, vento 180 graus, 119. Autorizado, decolar no zero, tá 3304. Um 3304, veículo 21, chame controle Salvador, 119, 18. 3304, Pontinha. Só 3304, contato radar, Silva Via Árvore, nível de voo 360 autorizado. Sobe Via Árvore, 360 autorizado, está 3304. O Eco Zulu November controle. Eco Zulu November, 54 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha nível de voo 085, o serviço agora é cerrado, chame Léo. Frequência 120, décima 1. Zero, aciona a identificação. Português 590, contato radar 68 milhas sudeste de Salvador. Mantenha para hoje Mari e reposte na ideal de descida. Mari ideal de descida, reposta. Tempo hoje de Mari e azul 2590. Só passar na escuta do controle? Papai, é que só passar na escuta do controle? Seu 590 tem condições de iniciar a descida da presente? Afirmo! Você mantém altitude de 4 mil pés, altímetro 90 no meio azul 2590. 16, 7, 4 mil da presente azul 2. Voo 1184, acione a identificação, desça e mantenha nível de voo 180 inicialmente, altímetro 90 no meia. Voo 2590, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 0 no 5, limite o curso do localizador. Esquerda 0 no 5, limitar do lado, azul 2590. Voo 1184, tráfego 2 horas. 8 milhas, mesmo rumo à TR-72, mantendo o nível de voo 170. V590, tráfego 9 horas, meia dúzia de milhas, rumo ao nordeste, um Boeing 737-800, cruzando nível de voo 190, restrito nível de voo 180. 190 para 180, azul 2590. O 1184, mantenha o nível de voo 180, aguardando livrar tráfego anteriormente informado para a descida. Pode confirmar sua decoração é para ultrapassar a aeronave da Gol? Não, azul 2590, número 2 na aproximação. Ok, e o número 1 qual é a aeronave? Número 1, Gol 1184. Gente, já 2590. Tem velocidade de alvo para 2590? Negativo, 2590, caso necessite alguma redução de velocidade, controle e forma. Ok, toma 150 então. Voo na 184, para interceptar o localizador, mantenha para o 047, desça e mantenha nível de voo 170. Não, minha 250, me escuta? Falei minha 250, desça e mantenha nível de voo 160 inicialmente, via chegada Mari, se identifique. Voo na 184, desse mantenha nível de voo 160. 304, chame centro Recife, 1260, alterna 128, desse mal 8. Recife 1260, 288, dê um bom dia, centro 3304. Recife 190, curva direita na proa 030, permanece o limite, o curso do localizador. Direita 030, lá com a limite 2590. 6250, redução de velocidade 2509. Já, 2509. Gente, autorizado a descida até o nível de voo 050.